rendido pelos homens, minha visão é vulgar. Mas um maluco flagrante, ferro na cinta e pá. Muitos irmãos na quebrada, não tenho tempo pra nada. Segura a onda, meu irmão, Jamaica na parada. Observando de tudo, mais um que pula o muro, malandro da quebrada. Não liga pra nada, o microsistema debaixo do braço. Agora um abraço, não cai pra dentro, maluco, não tem peito de aço. Os homens grita, ele corre, nego, não dá mole. Suicida da quebrada, kamikaze morre. Não larga o produto, os homens fica puto. Se embre, entra na casa de qualquer maluco. Voltam cansado, passa o rádio. Saiu do flagrante, da ideia não rendeu, falar pro comandante. Isso não é vida pra mim, não, já tô há mais de ano. É, mais um cana que vira malandro. Quem tem cu tem medo, olha aí. Tá rolando frevo, eu tô aí. Ninguém vai te acompanhar. Você tem muitos inimigos e bala vai rolar. Agora sim o ciclo vicioso se completa. Mundo do crime vale tudo, só uma bicicleta. Quer viver em guerra ou viver em paz? Escute meu conselho, meu rapaz. Coquetel Molotov, sua concentração, uma dose de Orloff. Ele acende, joga, estoura. Ninguém acreditava que seria possível. Numa pequena vingança, um pai perde dois filhos. Queimados, assados, dentro de um barraco. É foda de ver isso acontecer. Qualquer safado faz o mal pra ver outro morrer. Por mais bandido que tu seja, tua mãe te adora. Então vagabundo, chegou sua hora. Papa, você não escapa não. Sente só, já tá na mira do meu oitão. Desvia dessa se tu for capaz. Escute meu conselho, meu rapaz. Adianta os lados, curta a vida, desfrute de tudo que puder. Dinheiro, mulheres, menos drogas, bota fé. Sou de escorpião, sempre cabreiro. Não confio em ninguém, sem desespero. Sempre com um olho no padre e outro na missa. Aquela dona ajoelhada rezando me incita. De repente é uma a mais, pode acreditar. O mundo tá cheio delas pra sacanear. Fode até a alma de um camarada. Sugam tudo que tem, deixam sem nada. Se conselho fosse bom, eu não dava, vendia. Então foda-se, vadia. Tô cansado, quero ficar em paz. Escute meu conselho, meu rapaz.